novas propostas pro mundo, novos encaixes pras coisas que ainda não estão no lugar. Atento às diversidades, em busca da chapéu espacial, é preciso provar das loucuras, ativar novas possibilidades. De volta ao planeta dos macacos.